Controle Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, prosseguindo. Decolou na Coral, a sua escuta. Submantém nível 060 na saída Coral, vigilância Oscar Papa Golf. Gol 1373, desça para 4000 pés, com altímetro 1019. 4019, bom, 373. Fox Tango Oscar, reporte rotatória visual com campo. Rotatória ideal visual com campo. Oscar. Bono 864, confirme sua velocidade indicada. 240 agora, Bono 864, só para a próxima. Bono 373, reduza para 2209. 229, bom, 373. Oscar Papa Golf. Prossiga. Precisa voar na proa 235 para evitar formação. Oscar Papa Golf, Ilhéus em Pampa está fechado para operação. 3.000 metros de visibilidade e 2.500 pés de teto. Confirme suas intenções. Vamos prosseguir até Coral, aguardando mudanças nas condições de Ilhéus. E bater a proa 235. Gente, ó, seu Papa Golf, proa 235, se ele desvisa após retorno para o de Coral. Golf. Gol 1162 na proa de TAP. Gol 1162, sim. Gol Papa Golf, pega 205 na proa de Golf. Obrigado. Pega 205, desse mantém a nível 060. Desse mantém 060, 060. 1373, redução para 1809. Ok, reduzindo para 180, bom, 373. 1864, na proa de Duna, está autorizado a interceptar o localizador, ILF-6, então na 0, reporte estabilizado. É autorizado ILF-6, portanto estabilizado, 1864. Pioneiro 32, prosseguindo. Pioneiro 32, desse mantém nível 060. Salvador, Chanel 6200, aciona identificação, autorizado chega da Mari. Desse mantém nível 070, altímetro 1019. QF Delta no meu pé, direto para o de Itapuã, reporte para a descida. Gol 1373, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 1373. Agora, a próxima rotatória tem um campo à vista. Fox Tango Oscar, chame torre 1895. 1895 com a torre Oscar. Oi, Salvador, bom dia, de Fox Tango Oscar. Isso, autorizado, vá na proa de duna. Esse voador não consegue, senhorita. Tá, já está reduzido e está muito acima da rampa. Sim. São final 17, ajuste na 019. 019. A 0 tem como limite o localizador. 4000, Proa Norte, limite local. Proa 1162. 1162, inicie redução para 2009. 22009, Proa 1162. 1373, desça para 2000 pés, autorizada final ILS. Então, 1-0, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado a final ILS, reportar estabilizado, 1373. Estabilizado, 1864, com pista vista. 1864, completa aproximação, torre 1895. 1895, 1864, até mais. Pioneiro 32, desça e mantenha nível 050. Vai soltar o Pioneiro 32? Desça e mantenha nível 050, Pioneiro 32. 32, funcionar para 10 km. Tango Oscar, desça para 1 mil pés, mantendo espera sobre a rotatória, um ajuste na 019. 1 mil com rotatória 360, mantém. Salvador, gol 1864, nossa Nistec, a pista no zero. 1864, bom dia, informe o tráfego à esquerda, a 1.500 pés, descendo para 1.000, não interfere com o seu pouso, livre pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 08, nós. Gente, observando o tráfego no TCAS, porém não avisto, autorizado pouso, pista 1-0, gol 1864. Tango Fox Tango Oscar, em curte curva pela esquerda, reporte visual com banho da Gol na curta final 1-0. Meu tráfego à vista, senhora, com separação. É o 270 de Salvador. Direita, sou 240. Beleza. 150 graus, 08, nós. Copiado, vamos 864. Controle, poderia informar para o pioneiro qual é a prioridade do seu voo? Pioneiro 32, número 4, na aproximação. Obrigado. Pioneiro 32, desça para 3 mil pés. Pioneiro 32, desça para 3 mil pés. Capatão Fox Tangorosca, devido ao novo tráfego ingressando agora final 1-0, faça nova espera com curva pela esquerda, aguardando autorização para seguir final 1-7. Está na curva os dois tráfegos avisos, senhora. Está bem distante lá. Tem condição de tocar e retornar a baba se quiser. Estabilizando o localizador no ILS, gol 373. 1373, complete a aproximação, torre 1895. 118.95, 373. Xanar 6200, reautorizado, nível 070. Novamente reautorizado, nível 070, Xanar 6200. Ok, realizando agora a liberação para o pouso, o Fox da Gosta. Gosta. Autorizado 4 mil pés, pega 205, altímetro 1099. 4 mil pés, pega 205, 1099. pro 2111, ok? 2111. Sabe pra nada na curta da 17 Oscar? O Fox Tango Oscar, livre pouso 17, o vento de 140 graus, 99. Oscar? Gol no 373, passando em Índia Serra, está baixado e travado no zero à vista. Bom, 1373, continua a aproximação, a autorização de pouso, informa o tráfego pousando na pista auxiliar, não interfere com o seu pouso, o ajuste no 019. 19, ajustado, aguardando, 373, não se escuta. Pioneiro 32 para o localizador esquerda 130, desça para 2000 pés, encontro estabilizado. Esquerda 130, descendo para 2000, tomar estabilizado, já tem 3000. Bom, no 373, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, bom, 373. Tango Oscar, Solos 27, autorizado backtrack, reporte livrando. Na minha 2 completa aproximação, torre 1895. 295, ou 1162, obrigado. Oscar Salvador, bom dia, gol 1162. Gol 1162, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 099. 0099, não se escuta, gol 1162. Inscrição de retorno, fechando a 32, estabilizado no realizador. Pioneiro 32, complete aproximação, chame torre 1895. Chama torre 1895. A direita, chame só em 121 decimal 1. 211, não livrar. Torre Salvador, pioneiro 32. Pioneiro 32, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste na 019. Pioneiro 32, ajuste no 019. Uno 62, cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 11 nós. Baixar travado, livre pouso, pista 10, voo 1162. Salvador, bom dia, Xenér 6255, uma informação Unicor. Xenér 6255, acena identificação, chega na Mari, desse mantenha nível 050, altímetro 1019. Chegada Mari, dessa 150, só confirma o altímetro. Altímetro 1019. 19. Salvador, Pênis 05. Pega 205, prossiga. Condições de prosseguir na descida. Pega 205, desça para 2000 pés. Altímetro 1019. 2000 pés, 1019, pega 05. Xenia 200, desça para 2000 pés. Está autorizada a final ILS aqui, pistão 10. Tráfego que precede agora a 7 milhas. Reporte estabilizado. Xenia 200. 2000 pés autorizando, 3000 ILS reduzindo, a China 6200. Mike Echo Delta, meio de água, Mike Echo Delta, desça em condições visuais para 500 pés, altímetro 1019, reporte através de pituação. Reporta pituação, Delta. Controle, Sané 625, velocidade para a proa de Itapi, ajuda a gente a dar uma formação aqui na frente. 625, autorizado para a Itapi. Proa de Itapi, 625, descendo ao 050. Acione identificação na chegada Mari, desse maneiro 060, altímetro 10019. 060-10019. Pega 205, reduza para 1709. É o Pega 205. 121, décima 1. Direita, solo 2, 111, vou 111 mesmo. Guiando pelo, autoriza voar a Duna? Negativo, pega o 05, mantenha para hoje pelo Duna. Então, é isso mesmo que eu estou pedindo, após pelo, está autorizado voar a Duna? Sim, é o procedimento que foi autorizado. Sim, entendeu, obrigado. Tem condições de reduzir para qual minimalista? Tem condições de reduzir para 140 desligada. Então reduza para 1409, tráfego que precede agora a sua posição de 12 horas e 5 milhas, um Airbus 320. Vai reduzir. Estabilizando ele, é o Xenai 6200. Xenai 6200, completa aproximação, torre 1895. 2895, eu chamo 6200. Mike Delta, através do quarto. Mike Delta, torre 1895. 2895, claro. Bom dia, Xenai 6200. Xenai 6200, bom dia, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 09. A gente aguarda na autorização de pouso, 6200. Oi, Salvador, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, mantenha a linha do litoral, reporte do farol de Itapuã. Reporte Itapuã, Delta. Azul 4082, vai manter qual pro e por quantas milhas? 1-3 milhas, pro 0-0. Gente, está livre de desvio, azul 4082, reporte ao terra. Reportará. Reportará para a presença. Pioneiro 3-2, Salas 3-5. Libere a direita, chame o solinho no 21 décima 1. Oxana 6200, check train, livre pouso, pistão na 021, 50 graus, 11 nós. Baixa travando, trajado pouso, cabeceiro na 0, Oxana 6200. Estabilizado. Trata aproximação, torre 1895. 1895. Chapadinha 2140. Chané 6140, mantenha o ponto de espera. Só para informar se houver algum interesse, não, 140 decola de imediato da interseção. Firmo, após a passagem da companhia na curtíssima, ali mantém cabeceira no zero, o Xenem 140. Ok, vai esquisar após a passagem da companhia na curtíssima, mantém cabeceira no zero. Escalabre Nático. Sempre. Mike F Delta avistado, autorizado, pouso pairado sobre a cabeceira 35, vento 150 graus no zero nós. Pairado sobre cabeceira 35, autorizado, Mike F Delta. PDS 190, Xenem 6200. Lança pro de TAP azul 4082. O 4082, confirma para o controle. E aí, está retornando a pro de TAP azul 4082, desça para 3.000 metros. 3.000, azul 4082. 200, sol, os 38. Agilize manobras de libera direita e chega o sol em 1, 2, 1. Agilizando, libera a direita, 2 anos, 1 na China, 6-0-0. Estou em Salvador, Pioneiro 3-2, mantenha a posição. Estou em Salvador, confirma o vento, pega do 0-5. 1-4-0 graus, 1-0 nós. Golf é 5, meia dúzia de milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível 060. Chame ideal 1-2-0-1. Está 3191, não vai ter ponto de espera. Mike Eco Delta, autorizado táxi, abaixa a altitude, sobre a 1735, reporte livrando na ótica. Torre, o Pegasus 05, está na final, tem baixado e travado. Pegasus 05, ciente, continua a aproximação, agora de pista livre. Pega 05, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus no 0 nós. Gente, livre pouso. Azul 4207 na escura da torre? Na escuta. Tem condições de taxiar um pouco à frente? Afirma, um pouquinho a gente tem condições, hein, 4207. Grato, taxiar um pouco à frente, o azul 4207. Né, 6140, decoladas 40, chame o controle em 119.8, bom voo. Bom controle agora, 1-2-9-1-1-9-8, obrigado, bom dia. Pastor 98, acione identificação. Controle Salvador, um bom dia, Xenem 140. Pastor 98, contato radar agora a uma milha de ponte, NB 100, foi na Pro do VOR, na escuta do controle. Janer 6140, subir a mantenha nível 250 na saída Pucca, vigilância. Perfil da Pucca para o 250, vigilância na 6140. O 6140 pode voar na proa para Caju, senhorita? 6140, aguarde coordenação com o tanque. Está na 3191 ali, mantém cabeceira no zero. Tem mantém não no certo, na 3191. Sinal ILS, 4082, iniciei redução para a aproximação final, para o que precede a 12 horas, 7 milhas, Airbus 319. 4082. Tem o pátio militar, está sendo a frequência livre. Finalizando na final da LS X-Ray, pista 90, Xanair 6255. Xanair 6255, complete aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Xanair 6255. E Salvador, bom dia, Xanair 6255. Xanair 6255, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 09. 19, aguardando a pista livre. Então, 3191, autorizado a decolar, pista no 0, vento 140 graus, 09 nós. Iniciado, tá, 3191. Direto Mari para entrevistar a chegada Mari, mantenha nível 050, altímetro 1019. Desce para 050 para entrevistar a chegada Mari, 019. Informa que a gente faz um pequeno desvio aqui no meio para ajudar a formação. Gente, azul 5011, reporte para a equipe. Xanair 6255, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 09. Livre pouso, pista 10, Xanair 6255. Azul 4207, mantém o ponto de espera 10. Pode ser. TAM 3191, decoladas 44, chame o controle em 119.8, bom voo. 98, grato, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde. Olha, bom dia, TAM 3191, da Elleda. TAM 3191, bom dia. Você mantém nível 340 na saída da Elleda. Subida da El, subida 340, TAM 3191. Azul 4082, complete a aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 295, completa, azul 4082. Torre Salvador, azul 4082. Azul 4082, bom dia, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 019. 1019. Azul 4082, aguarda a autorização. Xané 6255, solas 46, libere direita, chame o solo em 121.1. Direita, solo 121.1, Xané 6255. Controle, o TAN 3191, desvio da direita da rota, por 235 por mais 30 milhas. TAN 3191, está autorizado desvio, suporte o TAN. Montará, 3191. É, pro azul 4082? Afirma que considere autorizado pouso azul 4082. Azul 4082, livre pouso, fim solo 0, trem baixado, travado. Fim 1285, alternativa 1245. É para chamar o centro Recife 1685, alternando 1245, 6140. Azul 4207, alinha e mantém que é 0 na 0. Alinha e mantém na 0, 4207. Libera direita e chama o solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita, solo, livrar solo 2, 1, 1, azul 4082. Desvio para de brilho, tá 3, 1, 9, 1. Azul 4207, autorizado a decolar pista no 0, vento 140 graus, 1-1 nós. Decolar, só 207. Bom, 1556, observe a rolagem do Embraer da Azul, após ali, mantém cabeceira no 0. Observo o azul decolando, tráfego 1-0, ali mantém. Torre Salvador, muito bom dia, 34903, no ponto 0 da 1-0. Trip 4903, bom dia. Mantenha o ponto de espera 1-0. Mantenha o ponto de espera da 1-0, 4903. Azul 5019, DCV para 2000 pés, o QNH 1019, autorizado. Final ILS X-ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Azul 4207, decolada 50, chama o controle em 119 decimal 8, bom voo. 98, obrigado, tenha um bom dia. Tá 319? Confirmo, chama o centro Recife 133 decimal 25, alterno 125 decimal 1, o TAN 3191. 3525 e 1251, 3191. Controle Salvador, boa tarde, o 4207 Azul. Boa tarde, Azul 4207, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. Sobe para o 340 da EL, 4207. 21556, autorizado decolar, pista no 0, vento 1, 50 graus, 09 nós. Decolagem. Trip 4903, alinhe e mantenha a pulseira no zero. Alinhe e mantenha 104903. Uno 556, decolado 53, chama o controle em 119 decimal 8, bom voo. É, desculpa, eu poderia repetir, por favor. Assista, confirma, você recuperia, por gentileza. 119 decimal 8. Ok, obrigado, irmão. Controle de Salvador, boa tarde, voo 1556, Sérgio Pesco, banda direita, Anael Leda, pode passar. 1556, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. Saída da EL 360, voo 1556. E 4903, autorizando decolar pista no 0, vento 150 graus, 1 nós. Receptando o localizador visual com a pista, o azul 509. Azul 509, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Salvador agora 1895, azul 509, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 4903, trip. Bom dia, Trip 4903, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. Saída da EL, é possível dar presente, já vamos direto a EL. 1-1, bom dia, última aproximação, abaixa a ligação de pouso, ajuste 1-0 no 8. Gente, prossegue na aproximação, azul 50 no 8. Com a 207, chama o centro Recife em 1-33-25, alterno 1-25-1. 33-25-1, boa. Trip 4903 autorizado, proa de Dael, suba restrito ao nível 300. Restrito ao nível 300, C300, Dael, grato. Bono 556, suba restrito ao nível 320. Restrito agora ao nível 320, gol Bono 556. Check trem, livre pouso, pistão na 0, vento 1430 graus, 09 nós. Livre pouso, pistão no 0, azul 50 no 1, baixou e travou. Controle L 4903, solicita. Siga o trip 4903. Ok, nós, se possível, manter a proa 210, 4 graus à direita, sobre Dael temos uma informação, e após 30 milhas, voar módica ou na proa 225. Só desvio, trip 4903, aguarde confirmação da proa de módica. Aguardando, autoridade de desvio. Uno 556, chama o centro, Recife 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. 3325, 25, 1, 5, 6. Chega para ser no zero. Um minutinho, pode ser? Firmo, mantenha a posição, repasse quando pronto. Então é 3895. Azul 5011, solos 1500, libera a direita, chama o solo em 121, decimal 1. 121, decimal 1, azul 5091. Trip 4903, chama o centro Recife, 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. 3325, 251, grato, serviço. Recife, muito boa tarde, é o gol 1956. Nós estamos cruzando 170 para o 360. Estamos com a restrição do 32 e solicitamos duas coisas: uma, mudança para o 380 e a outra, possibilidade de proar mais fácil, devido a formações na proa e após venda. Gol no 556 ainda com controle Salvador. Ah, tá bom, desculpa aí. Salvador, bom bom dia, TAM 3804, acione identificação, esta via, chegada Mari para 2 mil pés, o QNH, onda 019. Gente, após desvio, Mari 8, TAM 3804. Gol 1790, observe a rolagem do Airbus da TAM. Após ali, vai ter captura no zero. Faz a rolagem ali, mais. 3895, decolada 02, chama o controle em 119.8, bom voo. 198, obrigado. Meu tango, controle Salvador. Yankee Romeo Tango, confirme, é Papa Romeo ou Papa Tango? É o Papa Tango, Yankee Romeo Tango, seguindo agora para Barra, sobrevoo na sua escuta aqui em Brasília. A gente precisa o visual, QNH 1019, Rua da Barra, o Yankee Romeo Tango. Visual 1019, Tango. Control Tango 3895. 3895, radar contact, climb to flight level 340, dial departure. Ok, dial departure, clap 340, tá 3895. Control 3895, request lead position. You clear to fly direct lead intersection, 3895. Ok, you're flying direct lead, tá 3895. Decolada 05, chame o controle em 1198, bom voo. 098, uma boa. Controle, eu vou na 790 na Pucaracaju. 1790, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 na PUCA. Controle Salvador, o 35220. 5220, acione identificação, sente dos desvios, após desvio foi TAP, QNH, agora 1018, reporte no ponto da descida. 1018 vai ser o ajuste, reportarei para a descida e estou na proa praticamente em área agora e após mais um pequeno desvio direto em TAP. Obrigado. 3804, corrija o QNH 1018. Tango 1098. Yankee Romeo Tango, QNH agora em Salvador 1098. Tosa 3895, left deviation, heading 220. You're in 60 nautical miles to avoid. You clear, left deviation, head 220, turn to 3895. Okay, you're right deviation, then 3895. Roger. Yankee Romeo Tango. Romeo Tango, o controle. Vai permanecer em sobrevoo. Sente o QNH agora 1018, Yankee Romeo Tango. 1018, Tango. 3895, draft 2 o'clock, 11 miles. Same inbound, maintain flight level 100, type Embraer 110. Ok, you got the press on site, turn 3895. dia. Informação Victor. Bom dia, Sideral 9976. Acione a identificação desta via chegada a Mari para o nível 060, QNH 108. 15-2-10-060. Afirmativo, TAN 3804 é autorizado. Sinal e aliás, X-Ray Pistão na 0, reporte, estabilizado no localizador. Trip 5220, aproxima-se do ponto ideal. Trip 5220, desça para o nível 050, QNH 109. 050-5220. Aguarde por ITAP para sequenciamento. Sete. CDL 9976, reporte se necessário desvio. Não, aparentemente não vai ser possível. Senta. Contact Recife Sentry 133.95 if unable 125.1. 133.95, 125.1, 3895, thank you. Bono Sai 90, autorizado PROA do meu Foxtrot 018. Confirma autorizado pro do Romeo Foxtrot 018, gol no 790. Romeo 18, voando, Rob. Gol no 790. Gol no 790, chama o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 25.45, uma boa. Gol 1790. Boa. desvio sideral. 9976, desça para o nível 050. 050. Tríptico 220, desça via para 2000 pés, QNH no 018. No 018, 2000 pés, 5220, desce via. Localizador 3804. 3804, chame Torres, Salvador em 198, decimal 95. 2195-3804, bom dia. Bom dia. Real de 3, tem condições de alinhar e decolar a partir da interseção sem parada? Afirmo. Gente, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, a partir da interseção até o vento 1, 40 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, tracajado. Autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Chamarei quando no localizador, 5220. Oi, Salvador, bom dia, tá 3204, passou sim para baixar a trava. Linha tá 3804, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 10 nós. Teve pouso 1-0, tá 3804. Autorizado descida para 3.000 pés, que é legal no 018, reduza para 220 nós. Reduzindo para 220, para 3.000, como ele disse hoje. Controle Salvador, boa, esse é o TAM 32, eu tenho informação fixa, passou 180 para 1.500. Boa, TAM 32, o nome, acione identificação. Autorizado PROAD e TAP desça para o nível 050, que é legal no 018. ETAP 050 no 08.